Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Física Quântica. Nosso assunto de hoje é Física Quântica. Moléculas, átomos, elétrons, prótons. A parte da física que estuda os sistemas, onde as dimensões são minúsculas, próximas ou abaixo da escala atômica. Como vocês bem sabem, o mundo em que vivemos é feito de átomos. E os átomos são feitos de coisas ainda menores, chamadas quarks e elétrons. Pergunta-se o Kleber e o Bocão estão interessados nisso agora. Vem aqui! Mas aos 45 do segundo tempo aparece esse pirralho e as meninas ficam todas em volta? O que, que é isso? É, não, eu sei. É pra ficar indignado mesmo. Acho que é porque o cara é de fora, meu. Só pode ser isso. E aí, rapaziada? Tudo tranquilo? E aí, professor? Beleza? Comigo, beleza. Mas vocês estão com umas caras... Ah, professor, é aquele pirralho ali. Chegou ontem e as meninas estão babando. Olha só. Parece um monte de abelha no mel. Mel? Como assim, mel? Professor, sabia que tá rolando até briga por causa do baixote? A Luli e a Ana não se falam mais. Espera um pouquinho só. Vocês estão me dando uma ideia. Isso está parecendo um núcleo positivo muito pequeno, cercado de elétrons negativos, orbitando ao seu redor. Como é que é, professor? Física quântica, meu caro. Um dos acontecimentos mais importantes para a ciência. Em 1895, Thomson descobre o elétron e, logo depois, Planck introduz uma nova visão de energia. Uma energia que não é mais contínua, mas sim que se propaga em pacotes, os quanta. Ô professor, pode me dizer como é que o senhor teve a ideia de falar de física quântica vendo aquele pirralho cheio de garotas em volta? Então, é o que eu disse. Um núcleo positivo muito pequeno, cercado de elétrons negativos, orbitando ao seu redor. O nosso amigo Alexander, cercado de todas as meninas da escola, todas brigando por ele. Esse é o novo modelo atômico que Rutherford concebeu em 1905. Depois, Niels Bohr constrói o modelo atômico Rutherford-Bohr. Nossa, professor, essa o senhor foi longe. Vai ser o tema do meu próximo programa de rádio. Que ninguém vai ouvir, com todo respeito. Ora, por que não? Professor, as meninas não fazem mais nada desde que esse pirralho chegou na escola. E a galera também não. O pessoal só fica de olho pra ver com quem que aquele pirralho vai ficar. Certo. Bom, se é assim, o que podemos fazer? Deixa eu ver... Ah, já sei! O programa da Rádio Atrito. Boa tarde, galera da Rádio Atrito. Boa tarde, professor Galileu, Zezinho. Boa tarde, Alexander. Bom, gente, hoje vamos ter a participação... Quê? A tua voz. Então, galera, vamos ter a participação do aluno Alexander Scott, que vai falar junto com o professor Galileu sobre física quântica. Quem quiser pode participar enviando perguntas de física pra cá. Dá pra acreditar, Bocão? O professor resolveu colocar o pirralho metido no programa. Ué, ele foi esperto. Era a única maneira de toda a galera ouvir o programa. Além do mais, o cara manja tudo de física. Pois é. E o Bocão e o professor Galileu acertaram em cheio. Com Alexander Scott no programa, todo mundo da escola ficou ligado no programa de física quântica da Rádio Atrito. E aí, galera? Vamos começar então. Alexander, temos aqui a pergunta da Bruna, do primeiro C. Ela quer saber o que você sabe de física quântica. Ah, sei alguma coisa, Mari. O professor Galileu pode me corrigir se estiver errado. Podemos começar falando do postulado de Planck. De acordo com esse postulado, os osciladores não poderiam oscilar com qualquer valor de energia. Ele disse que existiria um valor mínimo para a energia que seria absorvida ou emitida pelo corpo negro. Esse valor foi denominado quantum de energia. Tá mais ou menos certo, professor? Certíssimo, Alexander. O próximo passo de Planck foi relacionar energias dos osciladores com as ondas eletromagnéticas emitidas pelo corpo negro. Se a energia dos osciladores é quantizada, Então, a energia das ondas emitidas também é. O que o postulado de Planck sugere é que a natureza, que sempre utiliza energia na menor quantidade possível, não pode utilizar uma quantidade infinitamente pequena. Essa energia tem um valor mínimo. Por isso, não é possível observar variações tão pequenas de energia no mundo macroscópico. Temos mais perguntas, Mari? Temos, professor. A pergunta é da Luísa, do segundo ano. Ela quer saber se o nosso Alexander sabe alguma coisa sobre elétrons girando em torno de um núcleo. Acho que a pergunta da Luísa não está bem formulada. Não. Tudo bem, Mari. A Luísa estava querendo falar do modelo de Rutherford. Então, Alexander, você sabe alguma coisa sobre o modelo de Rutherford? Alguma coisa, eu acho. Esse modelo é o seguinte. Rutherford sugeriu que a massa positiva do átomo estaria concentrada numa pequena região, o núcleo, produzindo ali um campo elétrico muito intenso. Os elétrons ficariam girando em torno deste, devido à força elétrica de atração, que faria o papel de força centrípeta. Dessa forma, se uma partícula alfa atravessasse o átomo passando próximo ao núcleo, sentiria o campo eletrostático de repulsão do núcleo e desviaria fortemente. Se incidisse frontalmente ao núcleo, seria obrigado a parar e retornar. Por outro lado, se passasse na região vazia entre o núcleo e os elétrons, ou mesmo na região onde estes transitavam, não sentiria a presença de campos elétricos suficientemente intensos para desviá-la. É mais ou menos isso, professor? É, claro! É perfeitamente isso. Você é de uma clareza impressionante. Ah, não. Mais um que se apaixonou. Acredita nisso, Bocão? Até elogiar o cara, o professor Galileu tá elogiando. É, tá complicado. Mas acho que eu tive uma ideia.